Amor, quero lhe parabenizar por mais esta data tão linda que Deus lhe concedeu. Hoje é seu aniversário. Graças e louvores ao Pai por mais esta dádiva. E eu, com o coração cheio de amor por você, quero lhe desejar muitas felicidades neste dia lindo e abençoado. Quero expressar o sentimento que tenho por você, o amor mais sincero e real que Deus tem abençoado. Esse amor que é maior que tudo que se possa imaginar. Quero que jamais se esqueça que lá no céu há um Deus que te protege e aqui na terra, alguém que te ama muito. Seremos muito felizes, tenho certeza, pois você é um grande homem, honrado e fiel aos ensinamentos do Pai, e eu sou apaixonada por você. Espero que possamos comemorar juntos esta data tão especial por inúmeras vezes, sempre abençoados pelo amor do Criador. Que Deus lhe dê saúde, felicidades e longa vida. Que continuemos sempre apaixonados. Você é tudo o que pedi ao Pai. Parabéns e feliz aniversário, amor.